somos um, como Cristo e o Pai são um, para que o amor de Cristo seja marca entre nós. E sejamos um, com maturidade. Parede de separação, desfez toda a inimizade entre nós. Quero me humilhar pra ti, pedir perdão e zelar pelo sentimento de Cristo, que é a sua paz em nós. E sejamos um.